claramente uma opção que a Câmara tome. E eu tenho dúvidas que a Câmara não tenha feito essa opção conhecendo as limitações da própria lei. Ou seja, há uma clara decisão, nomeadamente em relação aos empréstimos, de que vamos considerar o prolongamento dos empréstimos. Está claramente na lei essa situação. E por isso é evidente que o modelo que foi seguido, ou a estratégia que foi seguida, é de alguma forma uma posição política da maioria. A maioria fez determinadas opções. E as opções que a maioria fez têm neste momento, independentemente do documento que eu não li, tem claramente, em termos de resultado, que é este chumbo, neste momento, uma negação à opção política que o Executivo teve. E por isso isso é algo que claramente a Câmara de Aveiro, não pode, ou a maioria que governa a Câmara de Aveiro, não pode de alguma maneira esquecer. E é isso que nós vincamos aqui. Alerto para uma situação que isto era perfeitamente visível, e eu penso que quem está nestas situações já há algum tempo verificou que de alguma forma o discurso e a percepção para aquilo que iria acontecer, acho que o Sr. Presidente tinha perfeita consciência de que esta situação iria mais ou menos acontecer, porque aqueles 4 pontos que vieram cá, dois deles eram dois deles e aqueles que foram à Assembleia da República eram meramente situações meramente administrativas, os outros dois é que era aquilo que era essencial. E sendo aquilo que era essencial, eu tenho as minhas dúvidas, depende da argumentação que a Câmara de Aveiro sustenta, e como eu não li o documento, não posso de alguma maneira me pronunciar acerca dele, e por isso passo de daí, não falo. Agora, há aqui uma necessidade, e o Sr. Presidente disse que há aqui necessidade de tomar medidas de gestão. Eu digo-lhe sinceramente uma coisa, eu acho que não seria pior a Câmara de Aveiro começar a preparar um plano tendo em conta aquilo que a lei diz ou aquilo que a lei impõe. Acho que era capaz de ser uma medida acisada que poderíamos evitar alguns problemas, e em vez de resolvermos o problema em 4 meses ou 5, ainda só arriscamos a ter o problema resolvido aqui a um ano. Eu, por um lado, gostava de reforçar de alguma forma o desagrado de nós não termos tido acesso ao documento. Eu percebo que era enviar mais informação e acho que era, de facto, como complemento era importante, mas tendo sido solicitada a informação já na sexta-feira, eu só a solicitei na segunda porque estava perfeitamente convencida que este assunto ia ser incluído na ordem de trabalhos e, portanto, teríamos acesso aos documentos. Não tivemos e, de facto, é difícil comentar ou ter opinião sobre aquilo que não conhecemos. Para além de que, e pegando nas suas palavras, que a excitação é uma coisa que o incomoda, se de facto tem algum interesse em que as pessoas controlem a excitação, não achando eu esse termo feliz, acho que deve partilhar a informação com as pessoas, porque connosco, em particular, com os vereadores da oposição, sobretudo porque refere muitas vezes que tem uma gestão absolutamente transparente, que tudo aquilo que nós pedimos nos é facultado e de facto, os coeficientes do IMI, eu solicitei, ainda não houve qualquer resposta, ainda não foi feita a comunicação a ninguém, que eu saiba, pelo menos a mim não me chegou, e este ofício que terá chegado, ainda que possa ser insuficiente, era depois de terem sido solicitados, até por telefone, duas reuniões extraordinárias, quer aqui, quer na Assembleia Municipal, para podermos viabilizar os documentos necessários. Depois, quando há uma resposta negativa, nós não termos conhecimento, só o conhecermos pela comunicação social, e depois de solicitarmos documentos, não os termos, confesso que não é nem excitação, nem é alguma apreensão, porque de facto acho que não é correto. E portanto, essa é a primeira nota. Depois, relativamente a que o João de alguma forma já referiu, isto de facto tem aqui algumas opções políticas e de gestão que não foram claramente, que não respeitaram a lei, que é uma lei que nós sabemos que é frágil, que não tem o apoio não é consensual e, portanto, é uma lei que já de si não tem o apoio desde sempre de muitos autarcas e de alguns partidos e, portanto, a Câmara, e é assim que temos que pedir de alguma forma responsabilidades, não é o Tribunal de Contas que tem culpa de agora ter tomado uma decisão que não é favorável a Aveiro, é que, de facto, eu percebo que tenha muita paciência, mas a Aveiro é que já começa a não ter paciência, porque estamos há 2 anos e meio, já não estou a falar do período de campanha eleitoral, estamos há 2 anos e meio à espera do PAM que vem, e clarificando, não vem pagar nada, vem substituir uma dívida velha por uma dívida nova, mas ele não vai pagar dívida nenhuma. Nós vamos é transferir a dívida a alguns credores que devem receber, como é óbvio, mas vamos assumir a mesma dívida que não pode ser superior e vamos ficar a dever a pessoas diferentes, mas na verdade vamos continuar a dever esse dinheiro. E depois, relativamente ao plano B de que falou, fiquei na dúvida se o plano B é um novo programa, que acho que poderá ter que ser de facto a decisão a tomar, porque aquilo que, segundo parece, porque não conhecemos o documento, o Tribunal de Contas não viabiliza, são duas leis que estão, ou são dois artigos que estão bastante claros, não é? E, portanto, não sei de que forma é que uma fundamentação vai alterar a decisão do Tribunal de Contas. Ou se o plano B é uma coisa que não seja, de facto, o PAN e o acesso ao FAM.